Jesus. Alguns não creem, não creem em Cristo. Perderam o motivo da vida, não concordo, não quero, não conhece o preço, o valor. Não sonho, nem se esforço, que dia, que hora, nem sabe o que vão fazer, nem sabe pra onde vão. No dia da glória, eu quero o Senhor, a sua aurora. Pai e filho, se discutir, se matar, o livro, a Bíblia pode introduzir. Que bom se o mundo não fosse assim. Se fosse diferente, Jesus nunca tinha colocado os pés aqui. Quem vai entender, quem vai discernir, trouxe a espada, a palavra, vem resgate das almas que o mundo sufocava. É, eu sei, vão conseguir, tem que persistir, assim como o inimigo persiste, querendo destruir. A força da tempestade tenta te pedir. Quem tem fome não vai sorrir, quem tem Jesus nunca vai se iludir. Chorar, se humilhar, quem se exaltar não prosperará. Não dá, vários ataques, tenho que prosseguir. Preciso ir, não vou desistir, nem vacilar se não é aquilo. Desobedecer, não vou por esse caminho. Quantas oportunidades, quantos amigos, nada pra me oferecer. Nunca fui nem você, bandido. Renuncia, repreende o gatilho. Pra que atirar aí? O sangue do próximo pede auxílio, pede esperança, perdeu a confiança. Será que foi o destino? Pra acordar só com uma dose, uma injeção de cura, de incentivo. Libertação, sangue bom, só com o verdadeiro primeiro, claro. Falou de Cristo, o filho do homem se humilhou, negou a si mesmo, se entregou à cruz. Imagino quanta dor, imagino o que ele passou. Só por amor, pelo fato, pelo ato, só Jesus. Só Cristo acabará com a morte, com o crime, com o assassinato. Cadê a paz? Cadê o resultado? O que valeu? O que aconteceu com aquela senhora que subiu vários degraus? Com pensamento na família, que o marido voltasse algum dia. Cadê minha família? Está diante dos pés do Pai, minha fé me deixa seguro. O sangue do Altíssimo me toca, sinta a bênção, o som sobre meu corpo, sobre o alto da minha cabeça. Homem é que homem se arrepende, pede seguro. Jesus, minha paz, meu Deus, só Ele pode transformar o mundo. Só Ele pode transformar o mundo. Poucos centímetros pra você se enterrar no chão. Qual é a sua decisão? Qual é a sua decisão, irmão? Com a saudade, a necessidade. Meu pai e minha mãe deixaram várias lembranças. Me lembro, faz tempo, eu ainda era criança. Meu velho bêbado e mal encarado me pegava nos braços. Bem perto de mim, a revolta, a dor, o mau hálito. Outro escravizado, ainda oro, vou continuar, eles estão vivos. Glória a Deus, um dia ele foi criança, menino. O tempo passa, eu era o filho, herdeiro da miséria, da maldição hereditária. Que o passado dos anos me sufocava. O ser humano não vale nada, minha mãe sozinha trampava. Queria me oferecer comida, roupa lavada, mas ela conseguiu, não desci pela privada. Meus amigos do colégio só luxo, nada com nada. Só envolvido nos carros, furto, no fumo, quase me destruí, parecia piada. Quase desci pro pó, alguns queriam minha habilidade finado. Sem dinheiro, sem nada, sem a moeda, sem a droga, parecia que nada acontecia. Maior mentira, eu era só mais um escravo do diabo e não sabia. Estava morto espiritual, a mente vazia. Cego, cego como você agora que se droga. Que pensamento é esse? Tá querendo se matar? Acorda, isso é que dá, bebe essas horas. Sai da depressão, as lágrimas caem no chão, abre nerosão. Parece que a vida imita a natureza, né não? Mas sempre alguns se enfocam por causa da solidão. Foi ele o diabo, é o culpado pela morte dos irmãos. Na noitada, na madrugada, fria, violenta, criminosa. Prostituta, quem disse que o lúcido diabo não gosta? Cadeia, sete cadeados, mais um posto feliz inconformado. Botei mais um corpo enjaulado. Experiência, quem já cometeu o crime tá ligado. A aliança do marido tá emprestada. Quem já amou, quem tem amante já errou, já pecou. Nunca conheceu nem descobriu o que é o verdadeiro amor. Amar, amar, Jesus é amor. Misericordioso também foi o consumidor. Quem o desprezou, a pobre, o tormento faz parte da dor. Quem se recuperou, quem nasceu de novo, quem está firme, quem foi o autor, o cantor, quem fez o homem chorar na Bíblia. O Espírito Santo me conforta, me dá alegria. O mundo tá doente, tá podre, cheio de porfia, pedofilia, idolatria, sensualidade. A cara do Brasil jamais será verdade. Quem são os covardes? A mídia injeta, o povo dorme, acorda, não lava a cara. Executivos por fora são limpos, por dentro são lixo. Não vou voltar atrás do que decidi, tá decidido. Não vou me enterrar nem mergulhar na piscina de sangue. Cheira a morte, várias espécies, parece desfile, cada um diferente. Não vou fazer meu próximo se ajoelhar, não vou puxar o revólver nem gatilhar. Só porque não tenho comida, porque a panela tá vazia. Quem fez ele chorar, não vai adiantar. O culpado quer te ver morto, sujo como ordinário. Pobre, coitado, leproso, canceroso, com uma arma no pescoço. Dentro de um ônibus, dentro de um busão, achando que é poderoso. Foi sem receber a benção, conforto pro diabo, isso é maravilhoso. Quem quer socorro, quem quer mudar, diga não ao crime, siga o oposto. Em Jesus eu venci, só em Cristo eu aprendi. Que ele venceu a morte, sustou por nós, por mim. Foi assim. Ele morreu por mim, morreu por você. morreu por nós. Foi assim, meu irmão. Sua decisão, então faltam poucos passos, poucos centímetros pra você se enterrar no chão. Qual é a sua decisão? Qual é a sua decisão, irmão?